é que tem os olhos pretinhos e o rosto despontadinho. Seu amor tem que ser meu. Faz muito tempo que admiro seu jeitinho. Venha me fazer carinho, também sou filho de Deus. Ai, ai, venha me fazer carinho, também sou filho de Deus. Medo, me dê um beijinho, menina. Você é uma joia fina e é bonita demais. Eu sou um cara, sou bastante inteligente, sou filho de boa gente, pode explicar os seus pais. Ai, ai, sou filho de boa gente, pode explicar os seus pais. Beijo que marcou, que eu vejo, observe nossos planos. É a garota mais bonita que encontrei, por isso já combinei, vou casar no fim do ano. Ai, ai, por isso já combinei, vou casar no fim do ano.